em algum lugar do multiverso. Você inventa cada coisa aí, velho. Rapaz, Renato, onde é que vocês conseguem fazer essas montagens aí? Rapaz, vocês é demais, viu? Afinal de contas, essa foto desse coisa aí é um boi ou é um rinoceronte? Sargento Schnauzer, quantas vezes já falei para não ficar de papo com seus amigos no Holocron enquanto estamos aguardando a transmissão do capitão? Desligue isso agora. Esse cara é uma comédia. Bora, turma! Turma maravilhosa! Uma excelente e maravilhosa noite para todos! Palhaço, quando o capitão voltar, vou sugerir a contratação de outro piloto e a sua transferência para o lugar mais distante do multiverso. Senhora Holly, estamos recebendo uma mensagem do capitão com ordens para ampliarmos o sinal e retransmitirmos para ouvintes. Excelente notícia, Simeão. Vamos colocar a mensagem no ar imediatamente. Saudações, exploradores e exploradoras do universo. Aqui quem fala é o Capitão Ace Barro, e o objetivo dessa mensagem é esclarecer o nosso sumiço. Se você está se perguntando se as transmissões do Multiverso X se encerraram, pode ficar tranquilo que as transmissões ainda continuarão. Estou aqui hoje justamente para explicar o motivo desse sumiço. Desde o início do último mês, estou envolvido numa missão que tem tomado todo o meu tempo. A verdade é que foram duas coisas que ocorreram ao mesmo tempo e ficou difícil conciliar o serviço e a produção de pauta, a gravação e a edição do podcast. Durante o primeiro mês, o serviço praticamente tomou conta da manhã e da tarde, só me dando um pouco de tempo à noite, após a minha chegada. E eu estava tão esgotado que não tinha mais corpo ou mente para aguentar mais algumas horas de gravação, nem para pensar nos assuntos a ser abordados em nossos programas. Por isso, conversei com a Erechu, diminuímos o número de postagens no site e preferimos deixar as gravações para começar no mês seguinte. Mas aí eu fui surpreendido com um pedido de serviço novo, e aí que a maluquice começou, porque esse novo serviço envolvia eleições. E todo mundo sabe que política não é uma coisa simples, envolve um trabalho praticamente o tempo inteiro. E esse novo serviço não teve um horário fixo. Comecei mantendo a faixa de horário que estava trabalhando, da manhã até o final da noite, e agora as coisas mudaram novamente e o turno começa a trabalhar no início da tarde, volto para o meu retiro e de lá continuo o serviço remotamente até a madrugada. Então fica muito difícil continuar a gravação e por isso o Multiverso X está oficialmente em hiato. Mas essa é uma condição temporária. Logo retomaremos as nossas atividades com conteúdo bacana, conteúdo especial. Já estamos preparando as pautas e deixando engavetadas para poder fazermos as gravações. Já temos convidados em mente, já temos temas muito bons aí, tudo engatilhado aí, para tudo siga sem mais pausas depois disso. Mas antes desse retorno oficial em outubro, devemos lançar outro podcast por aqui. Papo sobre RPG rendeu uma conversa muito maior do que aquilo que foi ao ar. Então decidi aproveitar a conversa e transformar em mais um podcast, que deve ir ao ar na próxima sexta-feira, dia 9 de setembro. Se você está ouvindo isso depois da data de publicação, não precisa se preocupar. O Iapo já acabou, tá tranquilo. Pode continuar acompanhando o Multiverso X regularmente, sem nenhum problema. E se você gosta do nosso conteúdo, pense em também conferir as nossas postagens no blog. Elas continuam regulares lá, 3 vezes por semana, com resenhas, dicas, artigos e outras coisas que podem ser do seu interesse. Confere lá em www.multiversox.com.br. Hoje a coisa é mais rápida mesmo, então ficamos por aqui. Preciso retornar ao serviço, que a política galáctica não é nada fácil. Como já disse um velho amigo, vida pro resto da sua vida. Câmbio e desligo. Não que eu esteja satisfeita com isso, mas ao menos temos uma resposta para esse ato que nos aflige. Vocês ouviram o homem. Enquanto ele estiver fora, eu é quem mando na interlúdio. Todos aos seus postos. Não foi bem isso que ele... Ousa me desafiar? Vamos ver se manterá a petulância depois de um tempo na sala de máquinas. Estão olhando o quê? Todos voltem ao serviço já.